importa qual seja o custo. Tenho de insuficiente pra chegar no topo do mundo. E não é minha beleza que faz o olho delas brilhar, e sim minha conta bancária que não para de engordar. O que não falta é classe, tenho amigos de verdade. Jamais conhecerei a tão citada falsidade. Din-din me faz voar, conhecer outros lugares, tipo Costa Rica, Miami, Buenos Aires. Pra quem integridade, se o poder tá corrompido, juiz aceita propina e quem suborna é o bandido. Bye, bye, bye, derrapado fica pra trás. Privilégio só tem aqueles que pagam mais. E eu pago, put gringo, moblando o braço, diamante africano no pescoço, viu? Sou embaçado. Só não perguntem pra mim qual é a origem do meu din, porque aí fica completamente moiado. Sou consumista compulsivo, ou o que consumo me consome. Vou contar um segredo, meu amigo. Dinheiro, dinheiro, vai desce o homem. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, vai desce o homem. Quero euro, quero dólar, quero sentir o cheiro das notas. Das verdinhas, quem não gosta, elas nunca nos deixam do lado de fora. Minha fé se corrobora, não em Deus, mas sim nas notas. Basta eu fazer a proposta que nego muda de discurso na hora. É, né? Meu universo é vir, tão prático quanto um clique. Alguns cifrões tornam meu passe livre. Sou só eu, minha mansão, minha Lamborghini. Preta com rodas cromadas, referência em Alphaville. Ostento e não me intimido. Se há miseráveis pelas ruas, não tenho nada a ver com isso. Cada qual com seu problema, cada qual com sua dor. Cada um com seu cada um, e deixa desse jeito. Quem disse que não sou feliz assim? Fico triste só quando tô sozinho. Me agilizo pra gastar e consumir. A única razão que me motiva a sorrir. Sou consumista compulsivo, ou o que consumo me consome. Vou contar um segredo, meu amigo. Dinheiro, dinheiro, vai desce o homem. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, cash. Dinheiro, vai desce o homem. Dinheiro fascina, ilude, te cega. Dinheiro é responsável pelas dores e pelas guerras. Dinheiro te faz importante, respeitado, torna em um sujeito renomado. Enobrece, ensurdece, enlouquece. Dinheiro envaidece, envaidece, envaidece. Fabrica tiranos, é capaz de deixar milhares entrando. O otário responde: o mesmo dia que você gasta em boates, não é capaz de curar o vírus da AIDS. Vive na mordomia, carrões, mansões e iates. Apartamento em Ipanema, jatinho pras viagens. Dê tudo o que possui para os pobres, e siga o mestre que ele te dará coisas bem maiores. Por que entristeceu seu coração? É preferível ser pobre do que rico sem salvação. Sou consumista compulsivo, ou o que consumo me consome. Vou contar um segredo, meu amigo. Dinheiro, dinheiro, vai desce o homem. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, cash. Dinheiro, ele vai desce o homem. Sou consumista compulsivo, ou o que consumo me consome. Vou contar um segredo, meu amigo. Dinheiro, dinheiro, vai desce o homem. Dinheiro, dinheiro, dinheiro.